Graça e paz, irmãos e irmãs, nós vamos continuar nossa leitura bíblica, compartilhando o segundo livro de Crônicas, no capítulo 35. Segundo Crônicas, capítulo 35. Para fazer a abertura devocional, eu vou ler um texto que o nosso irmão Everson nos mandou ontem, mas eu farei a leitura hoje, tá bem? E logo em seguida farei a leitura do texto bíblico. Diz assim a palavra que ele mandou: O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Número 6, 24 a 26. A cada manhã nós renascemos. O que fazemos hoje é o que mais importa. Ele nos desejou bênção, um bom dia. Nós desejamos a todos a bênção do Senhor, um bom dia, uma boa noite, hoje e um bom dia amanhã, para a glória do Senhor. Segundo Crônicas, capítulo 35, diz, tem um paralelo no segundo livro de Reis, capítulo 23, de 21 a 23. Diz assim o texto: Então o rei Iorriarru, Josias, celebrou o sacrifício de Pessa, ou seja, da Páscoa, para Yahvé, o Senhor, em Jerusalém. E o cordeiro da Páscoa foi imolado no 14º dia do primeiro mês. Irmão, só um parêntese aqui, uma nota de rodapé da BKJA, diz assim: Josias organizou a celebração da Páscoa de modo semelhante à realizada pelo seu bisavô Ezequias, que está no capítulo 30, o que reforça a compreensão de que a Torá, o livro da lei de Moisés, era bem conhecido na época, mas que houvera sido esquecido, escondido por Manassés quando assumira o reinado após a morte de Ezequias e se deixara envolver e absorver pelos conceitos pagãos, cultos e práticas idólatras. A história de Israel e, em continuidade, a história da igreja, a nossa história, até os nossos dias, demonstra, sem sombra de dúvida, que os resultados de todo o afastamento da leitura, da meditação e prática da Bíblia é sempre funesto e muito mais triste. Quando o povo de Deus esquece as Escrituras, esquece as Sagradas Escrituras, não tem acesso à palavra de Deus, ou mesmo quando simplesmente os crentes produziam outras atividades e abandonam abandonam a leitura regular e devocional da Bíblia, que possuem as heresias, as neuroses e a decadência são infelizmente inevitáveis em sua vida. Esse é um destaque do primeiro versículo. Agora vamos ler a Páscoa celebrada em Jerusalém, a partir do versículo 2. Diz assim o texto: Ele designou os sacerdotes nos seus cargos e os motivou a servirem na casa de Yahvé, o templo do Senhor. E ordenou aos levitas que ensinavam a todo Israel e que estavam consagrados ao Senhor: Depositai a arca sagrada no templo que edificou Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Já não terei mais essa responsabilidade sobre os vossos ombros. Agora, pois, cultuai a Yahvé, o Senhor, o vosso Deus, e servirão ao seu povo Israel. Preparai-vos segundo as vossas famílias, segundo as vossas turmas de serviço, conforme os preceitos de Davi, rei de Israel, e as prescrições de Salomão, seu filho. Permanecei no lugar santo com um grupo de levitas para cada subdivisão de famílias do povo. Imolai a Páscoa, santificai-vos e ficai à disposição de vossos irmãos, agindo de acordo com a palavra de Yahvé, o Senhor, transmitida por Moisés. E o próprio rei Josias deu ao povo que ali estava reunido um total de 30 mil ovelhas e cabritos para as ofertas da Páscoa, além de 3 mil bois. Tudo foi tirado dos bens pessoais do rei. Seus chefes e oficiais também fizeram ofertas voluntárias ao povo, aos sacerdotes e aos levitas. Hilquias, Zacarias e Jeiel, chefes do templo de Deus, deram aos sacerdotes para o sacrifício da Páscoa 2.600 cordeiros e cabritos e 300 novilhos. Da mesma maneira, Conanias com seus irmãos, Semaías e Natanael e os líderes dos levitas, Azabias, Jeiel, Josabade, forneceram graciosamente aos levitas 5.000 ovelhas e cabritos e 500 bois. Todo o grande serviço religioso foi organizado e os grandes sacerdotes assumiram de bom grado suas funções, com todo o auxílio dos levitas em seus turnos, tudo conforme o rei orientara. Então sacrificaram os cordeiros da Páscoa e os sacerdotes aspergiram o sangue que recebiam das mãos dos levitas, que também retiravam a pele dos animais. Aqui, irmãos, um parêntese. É claro que a partir da vinda do Messias, da vinda de Jesus, não foi mais necessário que se fizesse essa oferta do Cordeiro, porque Jesus é o próprio Cordeiro e a Páscoa, a partir dele, é celebrada com uma grande libertação, a libertação do pecado, a libertação das pessoas, a libertação de cada família, a libertação de cada igreja local, a libertação de cada denominação. O Senhor está pronto a nos libertar, a nos abençoar. Por isso é necessário que nós estejamos prontos também para ofertar a Ele o melhor de nossas vidas. Versículo 12. Eles separaram os sacrifícios para os distribuírem ao povo conforme os grupos das famílias do povo, a fim de que elas os oferecessem a Yahvé, o Senhor, segundo o que está escrito no livro de Moisés. E fizeram o mesmo com os novilhos. Assaram os cordeiros da Páscoa no fogo, segundo a prescrição, cozinharam as ofertas sagradas em panelas, em caldeirões e em tachos. Rapidamente as repartiram entre todo o povo. Depois prepararam o que era necessário para si e para os sacerdotes, porquanto os sacerdotes, descendentes de Arão, se ocuparam até o pôr do sol em oferecer os sacrifícios e a gordura. Por isso, os levitas prepararam a parte deles e dos sacerdotes descendentes de Arão. Os músicos e cantores descendentes de Asaf estavam em suas posições, segundo o mandado de Davi e de Asaf, e de Emã, e de Jedutum, vidente do rei, como também os porteiros a cada porta. Não necessitaram de se desviar do seu ministério, porquanto seus irmãos, os levitas, preparavam tudo o que precisavam. Irmãos, é impressionante essa disposição quando há um grande despertamento religioso e verdadeiro, como as pessoas estão prontas para ofertar o melhor para aqueles que se dedicam à obra do Senhor. Assim como é impressionante a usura, a maneira como em muitos lugares, em muitas denominações, as pessoas não estão prontas para ofertar o melhor ao Cordeiro vivo que nos trouxe a paz, a saber, Jesus Cristo, o Senhor. Não dão o melhor, dão a sobra. E porque não dão o melhor e dão a sobra, o que vai acontecer é que no dia que eles encontrarem com Deus, Deus vai falar: você me deu a sobra e deu a sobra aos meus servos. E por isso eu vou dar a sobra para você também, e eu quero que você se aparte da minha presença. Versículo 16, irmãos. Desse modo, portanto, se estabeleceu todo o serviço de Yahvé naquele dia, para celebrar a Páscoa e oferecer holocaustos sobre o altar do Senhor, de acordo com as orientações do rei Josias. Irmãos, vamos entregar o melhor na Páscoa. A Páscoa é o Cordeiro de Deus. A Páscoa está contida no ministério de Jesus, é o ápice do ministério de Jesus. Vamos entregar a ele o melhor e entregar aos sacerdotes dele o melhor, para que não venhamos nos arrepender no dia de encontrar o Senhor. Versículo 17. Todos os filhos de Israel que estavam presentes celebraram a Páscoa naquele dia e durante 7 dias participaram da festa dos ázimos, pães sem fermento. A Páscoa não havia sido celebrada dessa maneira em Israel desde os dias do profeta Samuel, e nenhum dos reis de Israel havia organizado uma Páscoa como esta, como fez o rei Josias com os sacerdotes, os levitas e a cooperação de todo Judá e Israel, que ali se reuniram com os habitantes de Jerusalém. Essa grande celebração da Páscoa foi realizada no 18º ano do reinado de Josias. E a partir de agora, nós vamos ver Josias morrendo na Batalha de Megido, com um paralelo no segundo livro de Reis, no capítulo 23, dos versículos 28 a 30. Passados todos esses acontecimentos, havendo o rei Josias já restaurado o templo, subiu Neco, rei do Egito, para guerrear nos campos de Carquemes, junto ao Eufrates, e Josias marchou para enfrentá-lo. Neco, no entanto, enviou-lhe mensageiros com a seguinte advertência: "Que tenho eu contigo, rei de Judá? Não interfiras nessa batalha, porquanto não vou contra ti no dia de hoje, mas contra a casa que me provocou a guerra, e mandou Deus que me apressasse. Portanto, cuida de não te opores tu a Deus, que é comigo, para que ele não destrua também, não te destrua também." Contudo, Josias decidiu não voltar atrás. Disfarçou-se para enfrentá-lo na batalha. Josias não quis dar ouvidos ao que Neco lhe comunicara por ordem de Deus e foi combatê-lo na planície de Megido. Durante o embate, flecheiros atingiram o rei Josias, pelo que ordenou aos seus oficiais: "Tirai-me daqui, porquanto estou gravemente ferido." Seus servos o tiraram do seu carro de combate, levaram-no para um segundo carro e o transportaram às pressas para Jerusalém, onde morreu. Ele foi sepultado nos túmulos dos seus antepassados, e todos os habitantes de Judá e de Jerusalém choraram por ele. Jeremias também compôs um poema de lamento em homenagem a Josias, e todos os músicos e cantores, até nossos dias, falam de Josias em suas composições. Tais obras se tornaram uma tradição em Israel e estão escritas na coletânea de lamentações. Quanto aos demais atos do rei Josias, suas muitas proezas e ações piedosas, de acordo com o que está escrito na Torá, a lei de Yahvé, o Senhor, e aos acontecimentos do reinado de Josias, tanto dos primeiros como dos últimos eventos, eis que estão todos escritos no livro da lei da história dos reis de Israel e Judá. Irmãos e irmãs, espero que a leitura de mais esse capítulo possa nos inspirar para que tenhamos uma Páscoa que seja o reflexo do nosso quebrantamento diante de Jesus, que morreu na cruz, mas que ao terceiro dia levantou entre os mortos. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e tirou o pecado através da sua graça preveniente, da sua graça justificadora, da sua graça santificadora e que será um dia a graça glorificadora que nós experimentemos a celebração dessa Páscoa e tenhamos o nosso nome escrito no livro da lei do Senhor. Não tenhamos, de modo algum, precipitação para fazer aquilo que Deus não mandou, como no final da vida de Josias. E em nome de Jesus, que todos os irmãos de todas as denominações ofereçam a Ele o melhor de suas vidas. Assim como foi ofertado o melhor nessa festa da Páscoa, nós também ofertemos a Ele a nossa vida, a nossa família, a igreja onde congregamos, a nossa denominação, ou seja, que nós entreguemos a Ele o melhor de nossas vidas. Que Deus nos abençoe, que a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão bendita do Espírito Santo, seja sobre nós e sobre nós permaneça, juntamente com todo o povo de Deus. E assim seja, hoje e eternamente. Amém, amém, amém.